的，非常不好。 Afirmo, cabeceira 35. Filtro Teodoro está autorizado, pouso pairado, cabeceira 35. Autorizado, pairado na cabeceira 35, Vitor até o Galo. Torre Salvador Azul 2771. Azul 2771, na gestão 013, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. 2771. Na MS 56, solo 39, libera a direita via Fox, solo 121, decimal 1. Direita na Fox, 21, Pista 190, canto 140 graus, 109. Informa 10, gol 3804 via Mário, desça para 2 no César, ajuste 103, reporte no localizador. Via 1032 em Pantará. Data já na cabeceira. Vitor Hotel Delta na cabeceira 35. Vitor Hotel Delta, autorizado. Táxi abaixou, tudo confirma, Pat? A carpada. Autorizado táxi a baixa altura até a Bata, reporta livrando. Bolo 962, saia às 41, libera a direita via Fox, solo 1211. Direita 21, bolo 962. Ajuste 0013, autorizado pouso pista 10, matou no 60 graus, 99. Azul 2771. Estacionar frequência livre, Vitor Hotel Delta. Já ajuste 4463, só pode ser o seu nome para 09. Já ajuste 4463. Questionnaire 6356, próxima da posição 11, não tem balizador. Gol 2067, Lima mantém pistão na 0. Lima mantém pistão na 0, gol 2067. Fala, Chanel 6356. Prossiga. Não tem balizador na posição 11. Solo 2771, solo 45, libera a direita, solo 121, próxima 1. 2-1. Cidadão com a pista Z-3204. Z-3204, Z-LF, Xander Torre 11895. 1895, boa. Solo, Salvadoro 2771, Bruno, se escuta. 771 Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 277. O 2067 autorizado decolar, pista 10, vento 130 graus, 99. Livre, decolagem, pista 10, gol 2067. Oi, boa tarde, tá 3804, uma milha de espera. Tá 3804, avistado, existe na 093, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Vai, escuta. Sou 2067, decolado de 47, controle 199, próxima 8. 3804, cheque o trem, autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 109. Cercado de reforço, na 2204. Direita, ponto de espera 1895, 1003, vou ver. 1798, ponto de espera 1895, 204, Saulo 49, libera a direita via Fox, Saulo 1, 211. 211, boa. Isso approach é ótima, pro voo 2067. Aguarde, internet 2, líder. TV Alpha é Porsche em Chevrolet. Alpha, Chevrolet. Aí ele fala do meu zero, do Porsche. Sou 2067, coordenado junto ao Teco, da presente direto Motiva. Juliette, 3204. 3804, ingresso Juliette, portão 9. Pode. Boa tarde, chega da Mário, da presente voo ITAP, desça para o 050. 050, voando ITAP, TAM 3290. Do 4463, decolador 52, controle 119.8. 199 decimal 8, azul 4463, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, decolou na Bel, suscrita. Azul 4463, contato radar, CDL. Centro Azul 4463. 067. Chama de centro Recife 251, alternativa 33, decimal 25. Recife 1251, alternativa 3325, 2067. Bravo Eco, confirme a ideia de saída contínua. 1013 da 3290. 35. O senhor vai sair visual mesmo ou instrumento? Tinga, SA November Uniforme Tango 085 Visual, decola pista 97, curva direita, ingresso corredor Axé, 1000 pés em estrita, aguardando a sessão do controle para o 085. 198 ao controle Salvador, aciona 5123, o Oscar Bravo Eco. 14463, chame o centro Recife, frequências 251, alternativa 33, decimal 25. 253325, aí tinha quase 463 votos. Torre 1895, ajuste 1013, com um voo até o regresso. nossa história. 1-0, curva esquerda, saída da bomba, transição forte, controle 119, décima 8, transfunda 5133, então 32 no meio. Para Vitória, decola 1-0, curva direita, Dael, Leda, Bidev, depois Zulu 4-4, 198, controle, 5-1-2-6, transforma. Correto, portão 8, chão, Fred. Vai chamar. Leste ao meio de Sierra Índia, com Índia, vai locado 0-1, no círculo transponder, seguindo na sua escuta, 500 GL. Região inicialmente de sobrevoo, na região do comércio. Tente mais Juliette Romeu, 510, na minha escuta permanente, como ele está sobrevoo no comércio de Salvador. Armadilha 500 GL, na sua escuta, reporta lá. Soltamo Delta, Ruiduna. Chegando pelo meu sistema. 3290, isso é para 2 mil pés, o time tem Salvador 1093, liga ali a proposta para 10, chama estabilizado no louco ligador. 2000, reportando estabiliza pelo lote da 3290. Aí, é, sim. Bravo Eco, confirma o pátio? Oscar Bravo Eco, autorizado, táxi, reporta na Papá. Papá na Papá. Delta, você para 4 mil pés, você está em Salvador, 1013. Um tráfego de um helicóptero Robson 44, baixa altura, 510, para que ele com sua aproximação de chumento, sobrevoo na região do comércio de Salvador. Yes. 3290. foi feita então com a sala S de Recife. Já 1600. Volta 3290. 3290, completa sua aproximação ali, assistindo a torre Salvador em 1,98 decimal 95. 95, boa. Salvador, uma boa tarde, está 3290, estabilizado no IRS da pista 10. Está 3290, ajuste 1013, continua a aproximação, reporta baixado travado. Baixado travado, pessoal. Autorizado posto, sistema 0, vento 150 graus, 8 nós, está 3290. Autorizado o pouso 10, está 3290. Novembro Papachari, informei ao centro Recife da CHG, o mesmo está coordenando com o plano de voo. Mike Juliette Romeu, estando através do seu gabarito do estado. Frequência livre 2x45, chama no retorno. Qual o seu estimado de sobrevoo? E 7. Chame, não, regresso. Retorno na travessia da Bahia. Vamos para o Salvador. Salvador, momento boa tarde, azul 4089, por estacionamento, posição 8. Autorizado, chamar na táxi 4089. Para o táxi, você é 3216, a bordo 176, autonomia de 3 horas, ao segmento de serviço. 3216, livre táxi de direita, posto perto, 295, 1013, boa viagem. Isso aí, posto perto, 295, obrigado. Delta, para 2.000, a última tem Salvador 1.0.1.3, Livre Jet, aqui para 1.0, chama estabilizado no localizador, Papa Romeu, Senhor Tama Delta. Salvador, 3290, ligando a 4290, contact via Alpha, reporte Alpha, Juliet. Alpha, Juliet. Lógica Bravo Eco, decolador Juno 1, controle 119, décima 8. Agora 3216, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no meio, 0 graus, nós dois. A linha decolada 3216. Corredor Axé, informe através do farol da barra. Olha o seu breu verso. Para 3.000 pés, o altímetro em Salvador no 013, completa a redução até 1.809. No 315, assim, a identificação, desce, mantém a nível de 050, autorizando a chegada a mão. Está 3290. Está 3290, mantém posição. Mantém. Ok, posição séria de volta, ataque. Somos 106 a bordo, observa a Galeão, 3 horas e 45. Oi, toque. Salvador da 3296. Eu vejo no meio, contato na terra da colega, tudo mantém 350, filho da mãe. 3216, 32, com 9. M315, vou na tua de toque. Solo Salvador, é o da 3290. Azul 4089, sabe repetir os dados? Afirmativo, pronto, táxi 106 a bordo, altera na Galeão, 3 horas e 44. A do 4089 está autorizado o táxi inicialmente até através do gate 62. Gate 2 horas até o gate 62. Confirma que chamou o solo? É o San 3290, ia fazer uma ponte aí pro azul, porque é feito 4 chamadas já e não estava sendo atendido. Sim. Solo voo 1867, tem a informação do VAT. Pessoal, estamos zero. A ponte aproxima a CLS, deixa na torre, Salvador é 198, decimal 95. M320, separa 2003, liberia Substitution, chama estabilizado no localizador. Para 2003, copiado. Thank you. Tango Delta, não compreendi a mensagem. Então, o Delta confirma o SAT já está disposto? Certo, Tarde. Ideal para o destino? É, bem legal, senhor. 3-1-0. Tudo bem, mantém inicialmente 045. Os cabras é direto de chão. Ponto que estão no 0, vento 1, 60 graus, 99. Autorizado pouso no 0, chinema 330. Levando para Tchang, autorizado cruzamento pistão 1735, táxi via Quebec, Mike, Malima, chame o solo 1211. da Sapateado, correção, na Mike, chame o solo, 1219. ATG mantém 060-6315. Então 060-6315. Mike, vai manter a posição antes da taxa em Lima, ok? Devido à aeronave transportando em Cebu, Mitsubishi, que está prosseguindo para a taxa em Lima. O novembro é para o Cachaça. É, o Ocean é 6315. Priorização para 2.000 pés, ajustado 1.013 livre leve. Ocean é 6315. É 315, autorizado 2.000 pés, portal estabilizado. O 1255 está autorizado na chegada bom, descendo para o 040. O Eco Suba tem a gestão ao 0825. Seis milhas se afasta? Vai ficar passando no máximo 10 milhas. Salvador, boa tarde. É 320, ponto operativo. É 320, taxa de Alfa, repórter de Juliette, boa tarde. Alfa, repórter de Juliette, eu chamo 320. Pesado, segue a nave da Gol, puxando no 07. O problema está baixado. São 3203, copia. Brasília 300, presidente 17, decola pista 10, curva direita, vai dar a boa transição Alefa, 198, 5122. Brasília 300, presidente 17, decola da 10, direita, fora Alefa, 198, 5122. Portão 9, chama pronto. Antônio Delta, frequência livre, boa tarde. Tá de pronto, Xenia. O Xenia é 6254, autorizado decolar, pistão 10, cantando 60 graus, 99. Informa um helicóptero no setor norte da torre se afastando com o eco. Sete para ver se come na proa de pelo, quando eu fico sem. Estão autorizados para lençóis de cola da pista 1-0, com cruza esquerda, sai da mão para o WhatsApp. 5153 do transporte, 198 com 3. Baixo 3, chame pronto, azul 2790. Espera. Aeropátio do voo 1857, 3 horas e 38, na cabina, 1185 a bordo. Taxi, pátio, Índia, Afro, espera 1895, ajuste 1093, 1867. Aeropátio, espera 1012, 1895, voo 1018. Oxe, Metrô, espera 1017. Novembro, Tapatiali, segue a aeronave da Gol, espera 1295, ajuste 320 após o Citation, CCV 80, Juliette, portão 612. O Citation, prossegue Juliette para o 612, hoje 6320. 2790, está no pátio 3, pronto para o puxo acionamento. Meia 315, constante aproximação, Juliette, chama pelo Salvador, é 18, decimal 95. 295, 6315. Na 254. A 254, contato radar, ainda colar e subir material 360, aeroporto, cruzão 2006, em Euluda. Dentro do Leda, cruzão 2006, estação 360, 254. O 1255. do Separa 2, depois, altimetria em Salvador, 1-0, 1-3, liga ali em 7-6 para 1-0, chama estabilizado no localizador. Permissiva, pessoal. Mantenha o ponto de espera devido ao aeronave 15, decolou à frente, mesma saída. Dois a bordo, platio 4, chama a torre 1895, ajuste 1013, novembro, Henrique Michael. Cheque, tenho autorizado o posto pistão 0, campo 1, 0 graus, 9 9. Autorizado o posto na 1, 0, 9. Lembrei que Michael impressionou a chama para escutar. Guardião 01, chame o controle 119, decimal 8.

255, compete aproximação LS China 3, Salvador é 1 no 8, decimal 95. 95, dado, exato. Adeus, obrigado, bom trabalho, 40 dos 9. Controle de Salvador, muito boa tarde, eu sou 409, decola da EL, está cruzando mil pés. Azul 409, 40 da EL, decolagem, sul de Mantel 340, aposto 2 mil pés, valida. Ciente, 340, aposto 2 mil pés, valida, azul 4289. M254, chame o centro de exercício, frequências 251, alternativa 33, decimal 25. Zero 1, 3, 3, 2, 5, 7, 2, 5, 4. Zero 1, informe quando tiver intenção de livrar este setor. Vamos lá quando o livramento do setor. Passa para Juliano. Zero 5, mantém a posição de Juliano, com a posição prevista 0, 4. Ok, por causa do ATR, é isso? Prevista é o 4, mantenha antes da GLS. Ah, entendi, só é o ATR que está buscando a entrada, é isso? Afirmativo. Eu me atreso no tempo. Autorizado ingresso, estão no 7, reporta a linha de pronto. Padrão Verona, dentro da proximidade do aeródromo, está na torre em 1895. Compete aproximação LS, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 2895, chama 641, boa tarde. Você pega o Oscar, bravo, eco. Tente, Guardião 01, reporta de regresso. Vai, regresso, Guardião. Torre Salvador, boa tarde, Oxaná 6141, final da saída da 10. Oxaná 6141, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Ajustou a 013. Parece que está deixando a 1-4-1. 2-6-8-5, secundária. Secundária 1-2-6-8-5. 30-0-0-3. Táxi até através do 6-12, a 3-2-3. Através da 12, autorizada, 3, 2, 3. Obrigado. 3, 1, 5, eu preciso coordenar com a doutora lá, um pouquinho à frente, para a gente conseguir entrar no portão. Ok, eu vou coordenar com a doutora, constante. Obrigado. Boa tarde, Jacques Civil Alfa, reporte em XGS. Alfa, reporte em XGS. Canal 6141, autorizado com o pistão a 0, Netuno 60 graus, 8 nós. Desde então, o pistão a 0, Canal 6141. Juliette, portão 4, você viu a luz? passagem do mesmo ali e mantém pistão na zero. Observando o azul, Juliette, portão 4. Se tiver condições de ingressar, Juliette, portão 4. Relativo, visual com azul, né, portão 4, observando graças. Tome iniciando o sobrevoo, Maete, Juliette, uma volta. Oriente Mike assenta a estrutura de TBS do R2 da Vinheta, está autorizado. Decolar para o Sono 7, vai para 180 graus, 109. Chama o centro Recife, frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 251, Chama 6141, Solos 37, libera direito via Fox, Solo 1 do Zona 1. Foi Zona 1, a Fox, Chama 6141. São 2. 3, observe a aeronave da Gol ingressar na Juliette para o Grande Pátio. Após a mesma, prossegue até o ponto de espera. 1895, 1003, boa viagem. Valeu, obrigado, vou pra lá. Salvador, boa tarde, o Xenai 6141 na Fox. 6141, táxi via Alfa, reporte, Juliette. Alfa, reporte, Juliette, Xenai 6141.